do programa Cachocaus. Ah, agora lembrei. No programa Cachocaus, do companheiro Careta, daqui a pouco tá chegando aí de volta. Também teve a estreia do programa Deu na Telha, que rolou aí até agora há pouco aí, cheio de músicas nacionais aí, o pessoal colando. E agora a gente vai seguindo aí o nosso contrabando. Vou passar os microfones aí para as apresentações iniciais, enquanto depois a gente vai rolar um som e definir a pauta de hoje. Vou começar aqui pela esquerda libertária, então. Boa noite aí. Cumprimentar os... Depois de quê? Dois anos? Um ano e meio, mais ou menos? Dois anos de volta é a Rádio Quarunjo, grande prazer. Tá fazendo parte desse programa aí. Não existindo mais tijolada, mas a gente segue aí fazendo parte do cast da gurizada. Eu sou o Machine. Ô, linda, meu linda. E aí, galera, aqui é a Dax novamente. E eu tô afastando o microfone porque mandaram. Um salve aí pra galera de Floripa, novamente aqui no Contrabando. Vou passar o microfone aqui pra galera dar um oi. E aí, galera, sou o Redson de novo, tava dando assistência no programa anterior, o Deu na Telha. E agora vamos continuando aí, dar um salve pra galera, grande presença aí do Machine também, que não colava faz tempo. Vamos a toda a galera que tá escutando aí, convidando a galera pra colar geral e vamos rodando o microfone aí. Aí, galera, aqui é o Perninha, tamo junto aí na escuta, acompanhando o programa aí da gurizada. Então tá, mandar aí os salves aí, tão mandado. Pessoal aí que tá pelo Fachobook, eu acho que hoje vamos falar uma conversa aí sobre o que, que é essa parada aí, o que, que tá rolando. É, e enquanto isso, a gente vai mandando som aí, o que, que vai rolar de som aí, Redson Ford. Vai rolar agora na sequência um Criolo, Subir Dois Tiozinho, depois um Lona Preta do Eu Acuso, Idade Mídia do Eu Acuso também, depois um Rage Against the Machine Bomb Track, Marihuana do Brujeria e um Independente Futebol Clube do... esqueci o nome. Tem uns meninos bons novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Ah, mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, viu? Mandei falar pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinhos. O bagulho é louco, solta de rachar. Vários de campana aqui na do campinho. Mas quem quer pretar, mas quem quer brancar? Todo azul e ligar seu rejuntinho. Pleno domingo, flango macalão. Seu negócio é bom, cê fica chinesinho. Sensa aqui patrão, aqui é lei do cão. Quem sofre por aqui, quer ver tu cair. É justo, é Deus, o homem não. Ouse me julgar, tente a sorte, filho. Só função no 12, na garagem um golfe. Bonitão na praia de Hornet. Tudo isso tem e o apetite vai. Pra bater de front e bobo louca. E as crianças daqui tão de HK. Leva no sarau, salva essa alma aí. Os perreco vem, os perreco vão. As vadia quer, mas nunca vão subir. É essa aqui, patrão. Eu cresci no mundão onde o filho chora e a mãe não vê. E com tradição, quem tem tudo de bom. E fornece o mal pra favela morrer. Uns acham que são, mas nunca vão ser. Feio é arrastar e nem perceber. Só função no 12, na garagem um golfo. são na praia de Hornet. Enfim, é tudo que isso tem. E apetite vai pra bater de front e Babylon. Ai, e as crianças daqui tão de HK. Leva pro sarau, salve essa alma. Os perreco vem, os perreco vão. As vaguias quer, mas nunca vão subir. E sem sentir patrão, eu cresci no mundão onde o filho chora e a mãe não vê. E com perdição, quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Ônibus estrala e não desiste da estrada. Estou reconhecendo o cheiro do caminho. Muitos que nele seguem já foram machucados. Ainda trazem as marcas das balas de borracha. Quem luta não é triste e não está só. A terra é o destino do amanhã. Uma voz ecoa sobre o campo ocupado. Três salvas de foguete já estamos lado a lado. Onde vocês falam, não desiste não. Rádio Caruncho, FM Livre de Cachoeira do Sul. Tamo aí metendo o programa Contrabando, Pirataria e Informação. Hoje com várias galeras aqui colando junto. Gente que não aparecia um tempão, muito obrigado mesmo. Espero. Tô cobrando 30 mil a visita, né? Então. Ah não, mas 30 mil a gente paga em cachês de 1.700. Cubocards não tá rolando, não tá rolando. É, em laranja, é laranjada na feira. Bom, hoje, nessa quarta-feira, teve duas estreias, né? Então a gente vai falar com as pessoas aqui dos programas que estrearam hoje. Botar já no compromisso dos microfones aqui. Então rolou aí às 8 da noite a estreia do programa Cachocaus com Careta. Vai falar agora sobre o programa. E na sequência o Perninha vai falar também sobre o Na Telha. O que deu na telha. Isso aí. É, o Cachocaus estreou hoje, então, aí como já falaram, já viram. E programa aí só depois que HC. Mais além aí, se pá, vão fazer algumas entrevistas aí pra ir ao ar aí. Pra ir ao ar e vão largar umas biografias, continuar largando biografia também aí, trocando ideia e tudo mais aí. Hoje rolou bastante banda aí. Rolou biografia do Câmbio Negro HC lá de Recife, lá uma puta banda aí que infelizmente pouca gente conhece aí. Rolou bastante som, rolou banda daqui de Santa Maria aqui, rolou banda de Rio Grande. Semana que vem aí vai rolar umas bandas de Canoas ali, a Combativos Subversivos, a Para-Raio da Desgraça. Vai rolar banda de Porto Alegre também, aí vai rolar mais umas bandas de Santa Maria. Hoje rolou Tijolo Seis Furos também de Santa Maria. Semana que vem aí vamos seguir nessa linha aí. O propósito do programa aí é passar um som aí que pouca gente conhece aí pra conhecer mais um pouco aí, quem sabe. É das 8 às 9, toda quarta aí, vamos passar o microfone aí. Hoje também estreou o Deu na Telha. Rolamos sons nacionais dos anos 80 e 90. Semana que vem vamos estar de volta aí, trazendo com bandas locais e bandas da região aí da centro do Rio Grande do Sul e de todo o estado. O das 9 às 10, todas as quartas-feiras. Bom, hoje o tema do nosso programa Contrabando vai ser pra que caralho serve o Facebook, né, galera? Então fica aí a galera pensando, então, enquanto o cara vai dar um time, vão rolando mais um som por enquanto. É isso aí. Bom, então por decisão agora da galera, o pessoal vai sair falando então já, né, galera? Então pra que caralho serve o Facebook? Abrindo aí. Porra! Oh. Com o Facebook serve somente pra informação mesmo, né, cara? Não tem muita utilidade o Facebook, cara. Só pra ver as notícias que acontecem, pra evitar ligar a TV e ver um monte de merda, né? Não serve pra mais nada, a não ser pra acompanhar com as pessoas que estão vivenciando aquilo que tá acontecendo. Oh, tem esse lado aí também, né, das picuinhas, das intrigas aí, mas tem o lado positivo também, né? Tem o lado da troca de ideia, tem o lado, como é que eu vou te dizer, da informação, da antimídia, digamos assim, né? Como aconteceu nas manifestações do ano passado, né? A mídia, a grande mídia aí não passava tudo. Tu sabia pelo Facebook, pelos contatos que tem lá pra cima, lá que tem em cada região. Os contatos dos contatos dos contatos, né? Tipo, pelo menos esse aí é o meu pensamento. Tem, como tudo na vida, tem o lado ruim e o lado bom. Tipo, só que o cara tem que saber absorver, ou vai ficar nas picuinhas ali, naquela caixinha de bosta ali, ou vai ficar na informação positiva ali, sabe? Tipo, levar pro lado positivo, sabe? Mas tem muita merda? Tem. Isso tem. É, eu acho que 90% do Facebook é mensagem de Jesus, compartilhar gatinhos, né? E aquele papel principal do Facebook é ser o açougue, né? Fica aquele monte de carne pendurada lá, as pessoas vão dando cutucar, né? Então. É. 10%, 10% do Facebook são as nossas lutas, a divulgação do nosso som aí, das bandas e tal. Daqui a pouco eu acho que o Machine vai falar um pouco sobre essa utilidade, assim. Mas eu acho que no sentido de organização, o Facebook é inclusive um grande inimigo das nossas organizações, né? Uma vez que é uma ferramenta comercial, já teve aí diversas informações de vazamento do NSA, né? Dizendo que as informações estão sendo entregues aí para órgãos de segurança e tal. E quem vai dizer que os nossos grupos aí, as nossas organizações, as nossas entidades também não estão sendo escaneadas aí pelo Mark Zuckerberg, né, cara? Então, acho bem importante a gente pensar que, além do Facebook, né, usar o Facebook como um poste, né, pra gente ir lá e colar o nosso cartaz, mas a gente fazer a nossa organização através das ferramentas aí, do WhatsApp, de e-mail e tal, e fugir um pouco dessa parada, né. Cara, eu acho... O Facebook é uma... O Facebook é como a vida real, entendeu? Ele tem várias... Tem vários pontos positivos e negativos, assim como o brother falou, o careto. Mas eu acho que a utilidade dele, o princípio de utilidade dele é unir as pessoas que quer. Não, unir, não, tô falando unir. Por exemplo, através do Facebook tu consegue conhecer mais pessoas, tu conhece, consegue ter mais relacionamentos, eu diria de socialização mesmo, né? Porque tu pega e junta teus amigos, vamos sair no Facebook. Ou tu conhece, por exemplo, um brother aqui de Cachoeira que gosta das mesmas bandas que tu, ou gosta das mesmas paradas que tu. E daí tu acaba conhecendo, acaba virando amigo e acaba abrangendo mais pessoas pra tua rede social de verdade, né? Não essa rede social virtual. E fora isso, cara, o Facebook serve pra inúmeras coisas. Por exemplo, tem um grupo dos caras. Tem um grupo do cara que gosta só de filme pornô de gorda. Aí, os caras vão... Claro, tem que ser um exemplo conforme meu pensamento, né? Aí vão os caras ali e entra um monte de cara ali, daí os caras começam a compartilhar filme, tu fica amigo dos caras e tal, e tu conhece um monte de coisa que tu não conhecia. Claro que o Facebook, ele funciona... Quando ele começou, ele não tinha esse lance publicitário todo, né? Ele era só uma rede social. Aí o que aconteceu? O Facebook começou a crescer ali, pá... Aí eles começaram a botar propaganda, começaram a botar, poder promover os anúncios, né? Pagar o Facebook para promover os anúncios. E eu acho que isso é natural. E no fim, o Facebook, eu acho que ele não vai acabar, né? Por enquanto. Acho que é um negócio que faz parte da vida do cara. O cara vai ali, entra ali, conversa. Como é que tá? Tem um amigo meu que mora, o Perninha, mora lá em Porto Alegre. Vamos ver aqui como é que tá o Perninha. O Perninha postou uma foto dele lá com um monte de mulher no boteco, a perninha tá bem e tal, tá no meio da mulherada. E eu acho que o Facebook acabou servindo pra isso, e tu pode encontrar um monte de pessoas que tu não vê há muito tempo. Por exemplo, tem um amigo meu de infância, que na época eu morava lá, não sei onde, lá. Encontrei ele aqui no Facebook e tal, tá bem, tá casado, engordou, emagreceu, não sei o que, que legal. Eu acho que ele acaba servindo pra isso, e a gente pode achar um monte de utilidades pra ele, fora isso que a gente trabalha normalmente, né? Adiciona o vizinho ali, mas o vizinho não me cumprimenta na rua, não sei o que. Bom, cara, daí já é outra questão, né? É uma questão bobagem, né? E tem o cara aquele lá que posta que, minha namorada é guampeão, não sei o que, daí fica botando em direto. Claro, tem essa parte, isso aí é chato. Mas, cara, se tu tá numa roda de amigo, numa conversa, o cara vai reclamar também, entendeu? Então é que nem a vida real o negócio, não tem, sabe? E o cara não gosta, não sei. Cara, se tu não gosta de Facebook, não faz o Facebook. Não precisa criticar. E tem cara, tem gente que é contra. Eu acho que o Facebook, não sei o que. O Facebook. É isso mesmo. E o cara acha, não, eu sou contra isso aí, o cara se expor na internet, qualquer pessoa. Cara, tu tá exposto, qualquer pessoa pode passar e tirar uma foto tua agora, tu tá exposto, botar na internet, tu nem sabe, nunca vai saber, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos isso aí, né? O Facebook é uma excelente arma de distração em massa também, né? Eu acho que o que mais pega no Facebook é justamente as pessoas estarem achando que estão substituindo algo que é alienante, como a televisão, e indo para o Facebook, porque lá não é alienante, pelo contrário, você consegue fazer muita bobagem com o Facebook. Então, tudo que você utilizar como ferramenta na sua vida, você pode utilizar tanto para aquilo que é útil como para o que é inútil, né? Só que a diferença do Facebook é que, independente do que você fizer, vai estar registrado e vai ter alguém acessando isso que você fez. Então, acho que o maior cuidado que se tem que ter com o Facebook e com todas as outras redes sociais, não somente o Facebook, é você saber, principalmente o pessoal aí que tá ligado às manifestações e, enfim, todo o agito, os rolês, eu acho que tem que estar ligado nisso, porque, querendo ou não, é utilizado contra você e serve como prova, infelizmente. Então, é só isso que tem que ficar ligado. O resto é uma ferramenta como outra qualquer. Agora vai rolar um som? Então, o que vai rolar aí? Fala aí. Agora rolando um som, o próximo som vai ser Marihuana, Brujeria, depois Independente Futebol Clube do... Não faz mal. Traje a Rigor. Independente Futebol Clube. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu não sou seu. Eu sou de ninguém. Você é minha. Eu não tenho ninguém. We'll be right back. Que ela vai te sofrer, beijo, que é ilimitado. Demais, valeu, é muito fácil, tem que ser. partidas, palanques e palestras. Eu volto com objetivo, depois querem te ver sobrevivendo com resquícios. Sobrevivendo com resquícios. Tantas pessoas em situação indigna. Vítimas das ações políticas. Perdurando a alienação desnecessária. Alimentando a ira da manifestação artística. Chega dessas propagandas partidárias que fazem nossa cara de forma autoritária. Se você quer ver, se você quer ser. Só você tem garanta que pode pisar em você. Se você quer ver, se você quer ser. Tem que ter defeito, proteger e criar puta com poder. Se você quer ver, se você quer ser. O voto do vitário já vai ser reverso. Câmara de gás, na companhia do gato preto. Tamo aqui, o GNR, sintomas trans, burning brain. É isso aí, boa, é underground, não para. Se HC, vamos que vamos, caralho. Bom, socializa o mundo, né, galera? Som do Roots NR aí. E agora vamos de informes aí, então, né, gurizada? Agora é dia 19 de janeiro. Vai ter uma reunião da galera do Levante aí, sem local definido ainda. Um informe também pra galera que foi no encontro indígena que rolou antes. A gente tá fazendo contato com o Matias. O Matias falou que ia tentar cruzar pela cidade essa semana, talvez semana que vem, vai estar levando os mantimentos dele. A gente vai estar lá vendo os relatos da comunidade, lá como é que tá agora a situação agora. Pro próximo dia 25 também tem os relatos atuais. Bom, dia 18 tem a oficina de zines do pessoal da Monstro dos Mares, com o movimento feminista, no local, na Feira Livre. Local Feira Livre, então, galera. Dia 18 de janeiro, oficina de zines, galera da Monstro dos Mares e o movimento feminista na Feira Livre, então. Dia 16... Bar América? Dia 15, no Bar América, vai ter a confecção do pessoal. Não, corrigindo então, galera. Dia 16, no Bar América, vai rolar a confecção das carteirinhas pessoal estudante pro passe livre intermunicipal aí. Todo mundo da galera da Facu ligado aí. Dia 18 também, manifestação contra o plano diretor de Floripa. Aí, pessoal que tiver ligado aí, local aí, quem sabe informar a galera. Não tá definido ainda, o local é aberto então, galera que estiver colando aí, dia 18, manifestação contra o plano diretor de Floripa. Uh... Reunião da Abraço, dia Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, dia definido dia 14 no Cipron. Então, pessoal colando em peso aí, pessoal que tá escutando a rádio aí também, todo mundo em peso lá pra gente colocar pressão nessa reunião aí, reunião da Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, pra gente fortalecer a cena lá e fazer eles aguentar a Rádio Livre aí. E não esquecendo que esse ano é o ano da Copa, licitações, 50 anos da ditadura e vamos botar pressão, né, galera? É isso aí. Passando pra... E aí, galera, aqui é a Dax. A gente vai fazer a leitura aqui de um pequeno texto do CMI Brasil. É o texto sobre o Facebook, foi do dia 22/10/2012. Mais alto que isso? Só se eu gritar. Tá bom. O texto chama-se Rei Militante, cuidado com o Facebook. Esse recado vai para você aí, militante que acha que o Facebook é a nova ferramenta de ação política por excelência. Cada vez mais vigiado, cada vez mais lucrativo. Quem diria que a gente ia ser dominado voluntariamente? Que a gente ia entregar toda a nossa informação de mão beijada? O mundo está cada dia mais parecido com o admirável mundo novo de Aldous Huxley. Como na saga do escritor inglês, parece tudo bem e nós sorrimos. O Big Brother de George Orwell veio em forma de entretenimento. As duas obras literárias de um futurismo pessimista se apresentam de forma misturada no presente. Controle de cada movimento sem precisar de nenhuma ameaça declarada. Um tempo atrás, as ações do Facebook na Bolsa caíram porque um relatório revelou uma presença muito grande de perfis fakes na rede. Isso é, cadastros que não correspondem à existência de uma pessoa real. Esse dado revela um interesse direto em relação ao mapeamento das pessoas. Interesse que esse que está a serviço dos mercados e do governo. Para cada pessoa no planeta, um perfil correspondente. Quem não tem uma conta no Facebook sabe muito bem o quanto está ficando difícil se informar sobre atos e mobilizações políticas sem estar conectado nessa rede social. Mesmo as comunicações pessoais, os convites para os eventos e festas acabam ficando restritos ao ambiente privado da empresa Facebook. Quando digo isso, a resposta dos compas é sempre a mesma. Ora, mas se a gente não divulgar lá, deixamos de atingir uma quantidade de pessoas imensa e a nossa divulgação fica fragilizada. Ok, concordo. Mas o problema é justo esse. De certa forma, o Facebook está conseguindo monopolizar os canais de comunicação. Para cada pessoa no mundo, um perfil que lhe corresponda. Outras ferramentas estão sendo deixadas de lado para privilegiar as redes sociais corporativas. Aos poucos, as coisas vão deixando de serem divulgadas também no Facebook para serem divulgadas só no Facebook. Parece até que esquecemos como as coisas eram divulgadas antes. Cruzando as informações dos usuários com as informações fornecidas pelos dispositivos móveis, a coisa fica ainda mais tensa. Não bastasse fornecer dados sobre a nossa rede de contato, é só acessar a conta a partir de um smartphone que fornecemos também os dados sobre lugares que estamos e onde circulamos. Um tempo atrás, o perfil do Movimento pelo Fim da Violência, Mães de Maio, foi retirado temporariamente do ar pela empresa. Da mesma forma, o perfil da Marcha das Vadias reclamava que suas fotos estavam sendo censuradas pelo Facebook. Nada disso deveria causar tanta indignação ou surpresa. É preciso lembrar, sempre, que o Facebook é um espaço tão público quanto um shopping center. O movimento que você participa cogitaria privilegiar um shopping como um espaço de atuação? Para evitar as histórias de perfis fakes, o Facebook anda fechando essas contas. Para aqueles que usam nomes e fotos falsas, com frequência aparecem casos onde é solicitado o envio do número de celular do usuário e até mesmo do documento de identidade escaneado. A partir da rede criada por Mark Zuckerberg, que conta hoje com mais de 700 milhões de usuários, o governo dos Estados Unidos declarou que nunca antes teve tanta informação de um número tão grande da população. Tudo isso sem precisar torturar ninguém em troca de dados, nem violar diretamente sua privacidade. Na Espanha, está se debatendo uma reforma no Código Penal. Entre os pontos de discussão, existe uma medida que inclui como novo delito a difusão em redes sociais de mensagens que incitem à alteração da ordem pública. A pena será de 3 meses a 1 ano de prisão ou uma multa, dependendo do caso. Tal medida corresponde a um movimento geral de criminalização das revoltas populares, mas que agora é facilitado pelas redes sociais. Existe alguma dúvida de que o Facebook ou outras empresas de comunicação virtual cederiam as informações de seus usuários com um gentil pedido da polícia? Acho que não, contanto que isso não seja divulgado. O fato é que, para muita gente, até mesmo conseguir um emprego ou um serviço acaba dependendo da obtenção de uma conta na empresa. Frente a isso, o mínimo que se pode fazer é adotar uma política de redução de danos. Consuma a droga, mas use seringas descartáveis. Preste atenção no tipo de informação que você divulga. Alguns assuntos simplesmente não devem ser tratados de jeito nenhum via Facebook. Cuidado também com as fotos que você posta. Desapegue do seu ego de ativista. Não precisa colocar suas fotos no meio da manifestação com o povão para provar que você luta contra o capitalismo. Não tragueie os coleguinhas nas fotos. Quer se foder? Se fode sozinho. Mas, acima de tudo, fortaleça e privilegie outros espaços de comunicação que sejam mais democráticos e seguros. Ainda que não seja tão prático e bonitinho igual ao Face, o CMI foi criado há mais de 10 anos e está aqui para isso. Existem outras ferramentas bacanas que estão sendo criadas a todo tempo. Informe-se. Bom, curiosamente, esse texto aí foi escrito em abril de 2012, bem antes das manifestações de junho, né? E bem antes dos nossos queridos e simpáticos legisladores, né, estarem aí criando leis definindo o compartilhamento de mensagens do Facebook como terrorismo, né? Como a gente vai ver aí, provavelmente nos próximos meses, sendo aprovado pelo nosso Câmara de Deputados, né? Então, a galera lá do Black Bloc Brasil, não sei o quê, vão ser acusados de terrorismo, né, cara? Que é um absurdo um negócio desse. Outra coisa bem significante é que em 2010, por muito, muito, muito, muito pouco mesmo, o Brasil não vive um sistema de censura na internet, né? Que é a chamada Lei Azeredo, que foi em votação e foi retirada às pressas depois de um grande movimento chamado Mega Não, que aconteceu no Brasil, que ia restringir. Hoje em dia, está aí prestes a ser aprovado também o marco regulatório da internet brasileira, que mesmo com todos os seus avanços, né, toda uma questão protetiva assim, dos movimentos, ao mesmo passo está aí perigando o nosso CMI, aí, o Centro de Mídia Independente, fechar suas portas justamente por causa da proteção do anonimato que vai terminar na internet, né? Então, todo formuláriozinho que você escrever aí vai gravar o seu IP, vai gravar a máquina de onde você está falando, e isso pode ser bem perigoso, né? Curiosamente, esse texto aí que a companheira Dax leu também foi escrito antes do vazamento da NSA, né? O vazamento aí de informações que diversas empresas entregaram para o Sistema Nacional de Segurança, informações das pessoas que utilizam as redes sociais, e alegaram que não sabiam que estavam entregando esses dados, né? Que curioso, né? Sem torturar ninguém, como diz ali o texto, né? Bom, eu acho que a gente não está seguro e tem que evitar vacilos. Eu vou passar o microfone agora com a seguinte pergunta. Você acha que está seguro no Facebook? E o que você faz para evitar algum tipo de vacilo? Cara, tá no Facebook é que nem tá na chuva, tá ligado? Pra se molhar, tu tá sendo exposto, não adianta tu... Ah, eu tenho conta privada, eu tenho isso, não adianta. Tu vai estar sendo exposto, alguém vai estar pegando as informações que tu tem, por exemplo. Ah, se tu curte ali... pizzaria, por exemplo, eu gosto de pizza. Vai aparecer propaganda de pizzaria pra ti. Tu tá sendo existe um tipo de manipulação. Eu não acho que seja aquela manipulação esquizofrênica, o cara, ah, não sei o que, a gente tá sendo manipulado, não sei o que, isso, mas eu acho que sim, existe manipulação em tudo. E eu acho muito difícil não haver manipulação. Até num evento de rock, numa cidade de merda que a gente tá, tem manipulação. O cara vai ali e chama as bandas que são amigos dele. Os caras que não são amigos dele, ele não vai chamar. É uma panelinha, isso é normal, cara. Infelizmente, isso é normal. Isso faz parte do comportamento ridículo do ser humano, né? Mas eu acho que não é seguro de forma alguma. E há certas coisas que não precisam ser expostas numa rede social. Há certos conselhos que tu não precisa ouvir numa rede social. E há certas conversas que tu não precisa ter numa rede social. Eu acho que pessoalmente é muito mais válido, entendeu? Pra todo tipo, pra toda pessoa, né? Não só pra quem, pro manifestante e etc, né? Pessoal que é do movimento, pessoal que é da luta. É, então, não se sentir seguro na internet, né? Não só no Facebook. É, se você coloca seu nome no Google e procura imagens, você vai ter milhares de fotos suas. Eu não tô nem dizendo centenas. Vai ter todas as fotos que você já passou pela internet vinculada com o seu nome. Se você botar no Google, você vai aparecer. Então, por que cargas d'água você vai botar junto com o seu nome ou qualquer coisa que esteja relacionada a você, alguma atitude que pode ser considerada não legal, digamos assim, para não dizer ilícita. Mas é burrice mesmo. Eu acho que a gente tem que começar a se situar no que, na idade que a gente está, no tempo que a gente está agora. E é um momento de manipulação de informação. A informação hoje vende mais do que cerveja. Então, se você está dispondo essas suas manifestações e suas informações todas de graça... Ai, formiga. Eu acho que seria inteligente você não colocar aquilo que pode te prejudicar, né? Ou a outros, que muitas vezes que acontece. Quero ver na Copa. E caiu as latas de cerveja. Vai da pessoa, né? Tipo, saber o que coloca ali. Tá? Tipo, pra que postar um monte de foto? Tá? Tipo, tô de minuto em minuto ali, coloca uma fotinha numa pose diferente. Tá? Daí quer mesmo se aparecer, quer mesmo ter sua imagem publicada, isso, aquilo, tá ligado? Tipo, vai da cabeça da pessoa, na real, sabe? Tipo, querer se expor ou não querer se expor. E é isso aí. Bom, a companheira Dax ali já falou, né, do quero ver na Copa. E eu reafirmo isso, né? Quero ver na Copa, galera, quando o pessoal estiver aí colando nas manifestações. Pessoal aí da Rádio Cordel Libertário, que tá na escuta, certamente aí vai puxar o enfrentamento lá em Salvador, né? Então fica aí o nosso axé aí pra eles, né? Nessa luta aí, né? Espero que seja nessa luta final, inclusive, né? Que nós possamos superar o inimigo aí. Vencemos os 10 mil. E que venham todos, né, cara? Eu acho que esse é o momento, né? Então... é importante a gente não dar vacilo. Vem aí a tropa dos 10 mil, né, cara? Se um choque já era ruim, imagina um super choque agora, né, cara? Mas do tipo... Charles Bronson, é. Então, um governo que gastou aí 79 milhões, né, cara, só em armas não letais, bem entre aspas, né, pra poder conter as multidões aí de pessoas insatisfeitas com as atitudes aí que estão sendo tomadas e principalmente com essa Copa absurda, né, cara. Lembrar aí também, como o companheiro Kim falou ali durante os informes, que é o ano dos 50 anos da ditadura militar, né? No ano passado já teve reuniãozinha e comemoração, não sei o quê, né? Dos milico. A gente ficou sabendo que aqui em Cachoeira do Sul, todos os anos acontecia um jantar também, chamado A Esperança, em comemoração à Revolução. E de alguns anos pra cá acabou esse jantar comemorativo, porque eles começaram a levar medo aí do pessoal, né, e tal. Mas a gente sabe que essa cidade é uma cidade cagona, né, que nem picho nas paredes tem. Então a gente sabe que esse ano vai ser bem tranquilo, né. Então, é, duas famílias mandam e mais o hospital. Passar aqui pra Dax, que ela tem um outro informe aí. É, uma coisa que me passa assim pela cabeça, que muita gente que posta os vídeos, as fotos, textos sobre as manifestações, os rolês todos que acontecem em Brasil e mundo afora, muitas vezes existe uma intenção de registrar isso, mas as pessoas se esquecem que existem outras formas de registro que estão bem esquecidas, né? Se esquecem que estão bem esquecidas. Mas é que é necessário fazer, botar no papel mesmo, fazer livros, fazer os zines, fazer o pessoal registrar isso de forma oficial, né? Ter as suas lutas registradas para posteriormente haver essa pesquisa, haver esse data, né, marcado aí na história. Eu acho que isso é essencial. E o Facebook não é a ferramenta para isso, ele não vai guardar. Por exemplo, eu sou um exemplo disso. Eu, apesar de ser coerente com o movimento e ser a favor também, eu não divulgo nenhum tipo de... Eu não faço esse tipo de manifestação no Facebook porque eu não acho que seja muito válida. Apesar da grande divulgação, eu gosto de ler em blogs. Por exemplo, tem algum amigo que bota ali, o companheiro, o bruxo, que ele bota ali as manifestações, tudo que está acontecendo, eu sempre leio. Mas eu não me manifesto muito porque eu acho que não vai ser válido e não vai ser relevante a minha manifestação ali naquela rede social, entendeu? Até por ser uma rede social e por eu e pelo grupo de amigos que eu tenho, não ser esse tipo de contato também. Porém, eu acho que isso é muito interessante. Talvez tu mesmo não colocar ali na tua timeline, como o cara diz, a tua manifestação, porém tu tá fazendo parte do movimento. Eu acho que isso é a coisa mais importante, porque tem muitas pessoas que estão lá que botam que são contra isso, que botam notícia, botam opinião, botam um texto, sei lá, com 1000 palavras ali, e o cara nunca fez nada, entendeu? Eu acho que o mais importante é tu tá em ação e não tu divulgar o que tu acha sobre essa ação, sabe? É o famoso atinja um, eduque 100, né? A Dax fez um informe bem importante mesmo, de algo que a gente tinha esquecido já, né, cara? Que é a urgência da tinta no papel, né, cara? Da importância que tem dos nossos movimentos estar registrando a sua história. E um exemplo disso é o nosso século XX, né, cara? O século XX foi um período muito intenso de lutas, né? Onde teve presente diversos dos nossos companheiros, que alguns inclusive já caíram e outros estão aí na atividade e tal, mas é um século praticamente apagado das nossas lutas, né? Onde a gente tem poucos registros aí, né? Poucos livros foram tirados aí sobre as nossas lutas. Aqui mesmo em Cachoeira do Sul teve atividade intensa no século XX, principalmente no final aí dos anos 1990 e por aí. Rolou várias coisas e que não tem nada, né? Não tem um papel, nada. O pessoal tá fazendo agora o resgate aí do Newton Rosa, né? O companheiro de Cachoeira aí que lutou no Chile, lutou no Brasil e tal. E morreu, caiu, né? Mas e que agora, quase 40 anos depois, que tá sendo resgatada a sua história, né? Então se a gente tá deixando... Se a gente está deixando de registrar as nossas lutas, de colocar no papel, aí a gente está esquecendo dos nossos próximos, né? As próximas galeras que vão vir para a luta aí, talvez sem saber o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, né? Conhecer as nossas lutas. Então está aí a urgência, né? Inclusive, queria aproveitar aí a deixa para falar do livro novo da editora Monstro dos Mares, tá saindo agora, né? Vai ter a festinha de lançamento aí já agora em janeiro, começo de fevereiro, que chama Violência, Democracia e Black Blocs. É um conjunto de artigos do Nildo, né? Nildo Avelino, nosso brother lá de São Paulo. E nesses artigos falam justamente sobre as lutas do mês de junho, né, cara? Pra não se deixar apagar aí, né, cara? Enfim, um pouco é isso. Vamos mandar o som aí e depois a gente volta, eu acho que já pros salves, né? Que horas são? 11h15, mais ou menos. Eu acho que rola um som, depois a gente volta. Eram nove piratas sobre o convés, balançando os canecos ao ar. E o vento na proa guiava o navio e lançava suas vozes ao mar. A vida é cruel, não tem pena de nós. Cega nossos olhos, cala nossa voz. Ela quer que nós juntos fiquemos tão sós. Ela vem lentamente e foge veloz. Feito o vento que carrega o navio, os versos seguiram o mar. Eram nove canecos rolando com véus, e os marujos no chão a cantar. A vida é cruel e foge veloz. Ela vem lentamente, cala nossa voz. Seca nossos olhos, não tem pena de nós. Ela quer que nós juntos fiquemos tão sós. Ela quer que nós juntos fiquemos tão sós. Moments after the fatal mistake by London police. Look down the train. That's the body of Jean-Charles de Menezes. Rádio Garuncho, FM Livre de Cachoeira do Sul, a mais caótica do seu rádio. É o cano, é o cânhamo, é o desamor, é o canhão na boca de quem tanto humilhou. Inveja é uma desgraça, lastro de rancor, e cocaína é uma igreja crinha de lexerô. Pra cada rap escrito uma alma que se salva, o rosto do cacoeiro é o Brasil que mostra a cara. Classifique a língua pra piranha. Aqui é só trabalho, sorte é pra criança que vê o professor em desespero, na miséria, que no meio do caminho da educação a vida. pedra. E havia uma pedra no meio do caminho. Ele pega a testa, pega no bolso, leva um cachimbel, desista. Só é branco que é para o filho. Chewbacca na penha, mais renda com pó de vidro. Comerciais de TV, clamor do motorismo. E é o que é tipo Xbox, cruz, puxa de cinto. Chega a rir de nervoso, comédia, vai chorar. Alguém feito sua mesa. Um governo que quer acabar com o crack, mas não tem moral pra vetar. Comercial de cerveja. Alô, você quer saber o que é loucura? Ver Robes Balma como boy, Maquiavel nessa leitura. Falar pro favelado que a vida não é dura. E achar que teu close de condomínio não carrega a mesma culpa. Essa atual MD é absoluta, suco de fruta. Mas nem todo mundo é feliz nessa fé absoluta. Calma, filha, que se doce não é só de fruta. Cê tá é a merda, tá bom, é mais açúcar. Chega aqui de nervoso, comédia, vai chorar. Salve, salve, galera. Vão chegando ao final desse contrabando aí. É isso aí, vão dar um salve pra galera, dar os últimos informes, o que tiver mais. É isso aí, bom rolê, boa noite pra todo mundo. Aí, galera, só lembrando que na próxima quarta-feira tem de novo o Que Deu na Telha. E convidar todo mundo pra ouvir o programa às 21 horas. Aí, aquele abraço e até. Aí, pessoal, lembrando então que no salve final aí, as considerações finais, pessoal, e quarta-feira que vem, das 8 às 9, lembrando aí que tem o Cachocaus, vão tentar fazer alguma entrevista aí, ver se cata alguma entrevista aí com alguém aí, e daqui a alguns programas aí, vai rolar um especial aí só Finlândia, só Japão, banda só da Finlândia, só do Japão aí, que a intenção do programa é essa mesmo aí, largar os lados B do B do B e do B mesmo, e é isso daí. Hoje que rolou alguma coisa conhecida aí, mas nos próximos programas aí vai ser mais desconhecido ainda. Fui. Então tá, pessoal. Mandar um salve aí então pro nosso brother Ed. Ficou de retornar aí e não veio. Falar em não veio, mandar um salve pro Vampiro Doidão, que ficou de vir na semana passada e não veio. Ficou de vir essa semana e não veio. Então aí, Vampiro Doidão, aquele abraço aí, né? É o jogadorzão do vôlei. Mandar aí um salve então pra Júlia B, Dr. Roger, Machine Pai, Carlos Cico, Abel, Tamara, Rádio Cordel Libertária, Andressa Marim, Irajá Simões, o Alex Fantasma aí que curtiu o programa do Careta, a nossa companheira aí Karima, nosso brother lá de Charqueadas, o Iago aí tá na luta, o Limão, pessoal da Articulação Libertária de Santa Maria. E pro nosso amigo Joey Nunes, lá de Santa Cruz do Sul, também tá sempre colado com a gente. E convidar todo mundo aí para ouvir amanhã, às 10 da noite, a estreia do programa Gavetão do Soul, só soul e funk dos anos 60 e 70 com nosso amigo Burnes, que não tá aqui, era pra tá, mas ele teve que fazer o trampo dele aí. Mas amanhã, 10 da noite, ele vai mandar só o som do K-Billy dos anos 70. É isso aí, galera. Agradecer a todo mundo que ouviu aí e o pessoal que tava, que participou do programa junto. E aí é nóis. Valeu. Então, abraço, né, galera? Pessoal de Floripa aí que ouviu. Ou não viu. Enfim, se ouviu, um abraço. Tem reprise amanhã às 3 da tarde de Contrabando. Amanhã vai ter também às 10 horas, 22. Qual que é o nome do programa? Gavetão do Soul. Então fica aí um lembrete pra galera que quiser ouvir boa música. Passa aí. Beijo. É isso então, galera. E pra terminar aí, o último som, Bob Marley Could You Be Love. Thank you.